Então, eu entrei numa pira muito cedo, assim que eu aprendi a ler, de ler em voz alta. E eu tinha uma compulsão por fazer isso. Então, eu morava numa casa que tinha um corredor que dava para os quartos. E quando eu fechava essas portas, eu tinha uma ressonância específica nesse lugar. E eu tinha uma pira de pegar esses livros e ficar nesse corredor com as portas todas fechadas e ficar muito tempo lendo. E eu achava muito interessante o retorno dessa voz, ficar ouvindo essa voz que era lançada. Eu tinha uma sensação de que parecia, vai parecer meio piegas assim, mas era como se eu mesma ganhasse a possibilidade de ser amplificada no mundo. Era como se através disso eu pudesse existir de uma outra maneira.